10 anos perdido, trancado numa cela feito bicho. Ouvi a voz do meu filho chorando de fome, reclamava meu nome. Naquele tempo nem pensei, muito menos raciocinei. A escolha da vida bandida foi um choque pra família. Era eu mais 4 pivete da zona oeste, 5 moleque de ver parada, sem preguiça, com malícia, medo. Não tinha medo de nada, altas fitas, gastava com as minas. Lá no parquinho lá da vila, éramos o terror da área. Qualquer perreco, perreco, sem chance, era nós. O destaque da coluna criminal, da dois mirim, aterrorismo a cidade. Ninguém mais dorme com tranquilidade. Quando Djalma pensava alto, agia rápido. Como agir? Agência é essa aqui. Dinheiro faço sim, manda aqui pra mim. Mas tudo que se faz aqui, aqui se paga. Desgraça, uma tocaia. No meio de um tiroteio, chumbo no peito. Desmaiei quando acordei. Será que eu tô preso? Sim. Será um pesadelo? Não. Cadê meus trutas? Será que morreram? Ou estou contando dinheiro? A cada 5 passos uma cela fechava e os caras gritava o grito de guerra do crime. Vai morrer, o demônio que é você. Aqui não é a casa da titia, é o maior presídio da América Latina. Carandiru, seu tunhunhun. Quem disse que o homem não chora, que chora. Quem já sentiu o frio da cela sempre vai lembrar. Vai haver muitos mortos, cara. Eu peço pra Deus cuidar de quem ficou por lá. Eu nunca imaginei que ia ser preso, tio. Quem já sentiu o frio da cela sempre vai lembrar. E na rua devia morrer uma pessoa só, na cadeia vim 15. Eu peço pra Deus cuidar de quem ficou por lá. Não valeu a pena. Uma visita do meu pai, não consegui olhar no meu rosto de tanto desgosto. Ô Jesus, me conduz, me mostra uma luz. Só lembra em Jesus quando está em sufoco. Sou louco, hoje em dia é fácil tirar a cadeia. É tão fácil como vestir uma meia. Na minha época se vacilasse, ganhasse uma tatuagem, uma pinta azul, seria mais um puto nos 4 cantos, sem encanto. Clima de maldade no ar, os caras se matando na faca. Conclusão então, 19 mortos sem seleção. Revolta de uns, felicidade de outros. Você não viu nada a pescoço. Celas fechadas, barulho de prato, risadas. O aqui agora já passou, Jornal Nacional já acabou. As luzes se apagam, os detentos se acalmam. Sono de malandro é sagrado, mas eu não conseguia dormir. Que barulho será isso aí? Será mais um se enforcando na grade, sendo estrupado na verdade. Me lembro quantas noites acordado eu falava sozinho. Passei por tudo isso sem ninguém cruzar meu caminho. Mas isso não era o fim daquele filme que eu assisti. Quem já sentiu o fio da cela sempre vai lembrar. Qualquer momento vai me explodir, na verdade mesmo dia assim. Eu peço pra Deus cuidar de quem ficou. Tá no juízo só de sair fora da vida, né? Quem já sentiu o frio da cela sempre vai lembrar. Pior porque não tem uma atividade, não tem nada, cara. Até eu peço pra Deus cuidar de quem ficou por lá. Quem tem dinheiro vai embora, cara. Se tiver com a cometinha, você vai embora, né? Quantos anos já estou aqui? 6 anos, 10 anos. perdidos aqui. Fim de semana, dia de faxina, ouvindo rap e pagode da periferia. Atividade esportiva, futebol é o que liga. Julião, passa essa bola, vou fazer esse gol agora. Pavilhão 8 vence o 2, foi 3-2. Na hora da premiação, meu parceiro tremia de emoção. Olhos úmidos comuns da criança primária, na escola sendo premiada. Hoje tem visita com a de Iraci, só você pra me fazer feliz. Eu vou descer o João, como eles estão na correria como sempre, irmão. Ao ver a foto do meu filho, como se parece comigo, uma revolta por dentro. Poderia estar com ele nesse momento. Fim da visita, abraços na despedida, parecia o último dia. Volto pra cela, acendo uma vela, aguardo outro dia, a mesma monotonia. 80 índios armados de faca, dispostos a furar mais um na faca. Virou rebelião, a prova do choque invadiu o pavilhão. Surpresa, o diabo chegou pra te carregar. O inferno é seu lugar. Corpos fumaçados, furados de bala, mata, mata e cospe na cara. Cacetada, borrachada, mordida de cães, enfurecidos pastores alemães. Os ratos davam risada a cada cinco que matava. O sangue cobria o rodapé. Vou sair vivo dessa, eu tenho fé. Quem já sentiu o frio da cela sempre vai lembrar. É na rua 10 é o seguinte, cara. Eu peço pra Deus cuidar de quem ficou por lá. Uma arena ali, sabe? Os caras tocando faca lá. Quem já sentiu o frio da cela sempre vai lembrar. Na rua 10 não tem como você correr lá, tá? Eu peço pra Deus cuidar de quem ficou por lá. Mais perto do devido, né? Eu dava ideia que é o seguinte agora. Parar com esse lance de droga na cadeia, porque é o seguinte, é complicado, hein? É o seguinte, pensar, né? É o seguinte, sair numa corrida numa judiciária pra vir embora pra rua, porque é o seguinte, ficar na cadeia não tá com porra nenhuma, não. O bagulho é tenebroso. E menos violência, mano. Tu deve tentar resolver uma ideia barata, porque não vira nada. Eu saí e procurei um emprego, cara. Eu sou prendeiro autônomo, aprendi lá na cadeia também, né? Aprendi pra você trazer esses bagulho todo, tá ligado?